começa agora. No Super Jovem. Yo-Yo. O quê? Yo-Yo. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha e dos cuecão. Yo-Yo na Super Jovem. Tá no ar mais uma edição, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Alegria, diversão, entretenimento no seu final de semana. Adoramos o final de semana, a gente conta tudo pra você aqui no Yo-Yo. Sejam todos bem-vindos, galera de Beltrão, da região, pra quem tá trabalhando, pra quem tá na folga, enfim, aonde quer que você esteja, tá ligado com a gente. Obrigado pela grande audiência. O programa Yo-Yo já no ar há 10 anos, trazendo muita diversão pra todo mundo. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, o Jorjão. Boa tarde, Jorjão. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Kleber, galera. Curtindo o programa Yo-Yo, sexta-feira, aliás, sextou aqui na Super. A gente começou assim, mais ou meninho, com cesta básica com Legião Urbana, né? Legião Urbana. A gente já começou fazendo assim, ó, pá, né? Não dá pra falar o que eu falei, do que eu mostrei, mas a gente já começou assim, mostrando as armas, né? Certeza, certeza. Que final de semana, isso, todo dia, rapaz, aqui na Super Jovem. Eu vou contar, eu tava correndo atrás das vendas, e, né? Sempre. Mensagenzinhas, né, de Natal, aliás, se quiserem, liguem pra nós aqui e tal, né? Opa, enfim. Dada a dica. E só que eu não queria sair do carro, cara. Eu parava pra sair do carro, tocava uma Legião. Eu gosto de todas do Legião. Dá um tempo pra ouvir um pouquinho. Dá um tempo pra ouvir, ficava mais um pouquinho, daí passa. Foi sensacional. E aí, o final de semana aqui promete muito, né? Nós temos aí o Yo-Yo, aí no sabadão tem um monte de programa legal, sim, domingão, sim, também. Enfim, você sabe que aqui toca tudo que você gosta de ouvir. Pra vocês, uma excelente tarde. Boa tarde, Kleber Aguiar. Boa tarde pra você, Beto Garcia, Jorjão, você que tá ligado com a gente aí. O Garcia falou 10 anos, caramba, 10 anos o pessoal ouvindo isso aqui, né? Já, velho. Passa muito, muito rápido, né? Nem parece. Mas enfim, boa tarde pra todo mundo. Sexta-feira, literalmente, sextou, né? Parabéns, Beto Garcia, pelo cesta básica, tava valeu, top. Valeu. Não, era só pelo cesta básica, fica tranquilo. Não, não, aniversário, Beto? Ah, o Jorginho tá de aniversário esses dias, eu faço, né? 8 aniversários. 8 por ano, né? Nossa. Hoje tem a inauguração da Flame, verdade, né? Verdade, cara. E tem ingresso pros ouvintes aqui no Jorge. Olha, mais nova balada de Francisco Beltrão, a Flame. Opa! Os caras ficaram aí uns 3, 4 meses. Onde era antigamente a. O Aluri, né? Foi totalmente reformulado. Eu não consegui ver prontíssimo. Eu vi 90% pronto, mas promete muito, ficou muito legal, né? Ficou legal. Ontem à noite foi feito os testes, ligado, tipo, toda a fachada nova, lá ligado todas as luzes. Foi um grande, cara, investimento ali, né? Foi uns pilinha aí. Os caras minguar forte. Mas vai valer a pena. Abraço, galera. Aí, seu Felipe, o Rony, toda a galera, o pessoal que tá trabalhando, o pessoal ficou ontem até meia-noite trabalhando lá pra hoje, tá pra tudo. Que hora tá vai tudo ser 100%. A partir das 23 horas já tá liberado, horas. Tem Cássio Marcos hoje, depois tem mais dois DJs. Nossa, então aproveita, legal. Então já fica ligado que o pau vai torar, literalmente, hoje. Muito bacana. O final você que recebeu o décimo vai gastar ali. Tem onde gastar. Aproveita pra gastar, né? Flame. Lembrando também, hoje acontece a abertura do Natal aqui em Francisco. Verdade. O Papai Noel, né? Chega aí às 20 horas no calçadão. Aliás, uma boa notícia também, que o transporte público vai ser gratuito pra quem vai dos bairros até o calçadão a partir das 19 horas. Então, pra quem é dos bairros aí, quer vir assistir. Atenção, mulher, pega o busão, você vai te levar. A partir das 19 horas, né? O transporte coletivo aqui de Francisco Beltrão. Pra levar o pessoal pro... chegar cedo lá, né? Isso só frisar que a partir das 19 horas, então o transporte dos bairros pro calçadão, pro centro aí, não será cobrado. Olha, eu tava dando uma vistoriada esses dias ali, conversando com um amigo que é proprietário ali da choperia e tal, com o Galeto. Pessoal do comércio ali fica triste. Fica faceiro, né? A gente tava sentado e vendo as estruturas que estão sendo montadas no Natal. Parece uma remete a um filme de época, uma vila. Vocês assistiram aquele filme, O Hobbit? O Hobbit, cara. Parece que você tá na vila do Hobbit. Aquelas legal, casinhas. Cara. Ficou muito show de bola. Parabéns aí à administração municipal, investimento. Nossa, vai ficar fantástico. Vai ter roda gigante, né? Roda gigante. Outra vez não deixaram eu ir na roda gigante. Eles falaram que poderia travar a roda em certo ponto. É um pêndulo, podia, né? Travar a rodinha, né? É um pêndulo, não vai, não. Ei, eu quero aproveitar e mandar um salve, cara. Mandar um salve pro pessoal que da Dali Corte, o pessoal que tá fazendo os adesivos lá, que são de Marmeleiro, que tá pedindo um salve lá, que estão sempre ouvindo. Abraço pro Marcelo aí e pro Os Thiago, né? Que tem mais um Thiago lá. É. Abraço pra vocês aí, piazada. Grandes abraços. Beleza. Será que nós temos aqui o pensamento da Secretina? Será que tem? Vamos procurar aqui o pensamento hoje, dia 30, né? A Fran vai estar falando assim, por causa do nariz. 30, 30, 30, 30. É porque a Fran está Você tá fazendo uma operação temos juntos, temos aqui. Tem, todo mundo foi pra faca aqui na rádio, né? A secretária, o Léo, todo mundo foi pra faca. Nossa. O Júnior também deve ter sido, porque não apareceu até agora. A Fran foi chapear o nariz. Aliás, vocês falaram pro Júnior que mudou o horário do ioiô. Do ioiô, pois é, chega. Nossa, semana passada era 2h40, agora não chegou até agora. Deve ter mudado. Só ali. Vamos começar a vir mais tarde também. Também começar o ioiô. Ah, eu acho que vou mudar pras 3, cara. Acho que nem vou vir. O Jeffrey vai reparar se a gente mudar pras 3. Vamos com o pensamento da secretina. O pensamento da secretina. Se para arranjar serviço está dando trabalho, imagina emprego. É verdade. Acontece, é verdade. Cara. Tem muita gente. É, tá falando agora, tem gente que não quer trabalho, quer emprego, né? Quer emprego, já chega perguntando quanto paga. Quanto paga? É. Já chega querendo ser gerente, né? Se tem que trabalhar no sábado. Não, sábado não. Mas tem que fazer isso. Não, mas tem que trabalhar. Não. Trabalhadão. Trabalhar é ruim. Ai. Não tem ninguém, tem pensamento? Cara, eu só tô pensando que 2019 tá chegando e eu não consegui concluir nem 2% dos planos de 2018, mano. Imagina pra 2019. O primeiro é sempre que eu vou emagrecer. Besteira, nossa, não vou. Ou parar de beber, né? Essa meta eu nunca comprei. Não vou mais beber. Tu toma aquele pingão no... Eu diferentemente, eu não tomo pingão no dia primeiro do ano, porque eu sempre... Faz um século que eu trabalho no dia primeiro do ano, às 7 da manhã. Nossa. Né? Então aí eu não posso entortar, porque daí eu não trabalho no Natal, né? Eu já sei que no Natal eu, né? Então eu começo, engraçado, eu começo o ano sóbrio. Nossa. Então eu não faço aquela, porque o cara que entorta no primeiro do ano, ele acorda no outro dia com a cabeça desse tamanho e ainda tem que assar o churrasco, não sei o quê. Eu acordo com a cabeça desse tamanho todo dia. Aí o que que o cara fala? Cara, não, esse ano eu não vou beber mais. Esse ano só faz mal. Esse ano eu não vou beber. Mas daí, como eu acordo sóbrio e venho pra rádio, né? Então eu não faz essa promessa. Não faz. Eu digo quase, esse ano eu não vou trabalhar. Mas na verdade, eu faço a promessa, esse ano eu não vou beber. Geralmente eu faço esse negócio no Natal, cara. Eu falo no Natal, esse ano eu não vou mais beber. Aí segura uma semaninha ali só, né? Dia santo. Tem amigos meus que eles ficam a quaresma aí sem beber. Nossa, quantos dias? 40 dias. Eu fiquei uma vez, bicho, parece uma infinidade. Não acaba nunca. Nunca. Aquela quaresma foi 8 meses. Também foi uma vez só. Só uma vez. A quaresma. Nossa. Hoje eu não consegui mais. Não vai no bailão, na quaresma, não vai pra balada. Tem. Mas já passou bastante. Mas uma vez não, uma vez era, vamos colocar bastante. Anos atrás não se fazia nada na quaresma. Muitos anos atrás. Nem nada. Sério que não fazia? Sério que o pessoal não transava na quaresma? Não podia, era pecado. Meu Deus. Podia, cara. Podia nascer o lobisomem. Meu Deus. Tem um amigo meu, então acho que ele deve ter. Acho que o pai e a mãe dele fabricaram na quaresma, porque o bicho é feio, mano. Ah, não, isso aí foi feito na quaresma. Quando o cara é muito feio, foi feito na quaresma. Nossa. Aí não teve bênção. Ai. Que faz? Mandar um alô aí pra galera que tá curtindo a gente. Pessoal lá da Van de Vidros, os amigos aí do Kleber, meus amigos também aí, o Batatinho, o Vandinho. Adoro, o Marcelinho, a galera da Van de Vidros, obrigado aí pela audiência de vocês. O Batata deve ter sido feito na quaresma também. Cara, esses caras que são muito feios tem, hein? Esses caras que são muito feios tem o dó. Tamo junto, galera. É nóis, tamo junto. Pois é, manda seu recado aí no WhatsApp da Super 988-22-2300. Bom, tem muitas coisas, tem uma pergunta aqui pra vocês que eu guardei isso aqui, eu vi hoje pela manhã e é uma questão bem interessante. Muita gente gosta de várias coisas, por exemplo, quantas coisas que todo mundo gosta, você odeia? Por exemplo, eu vou fazer a pergunta pra você. Cara, Jorge, eu devo ter. Harry Potter. Todo mundo gosta. Você gosta de Harry Potter? Pior que gosto. E você é sincero em dizer, eu gosto de Harry Potter. Gosta. Porque, uma que eu sou, é cinéfilo ou cinéfalo? Cinéfilo. Cinéfilo, nenhum dos três. Eu sou burro, né? Eu sou encéfalo. Eu gosto muito de cinema, muito mesmo, muito de filme. Harry Potter eu gosto, porque eu analiso não só história, produção, então, é uma coisa que você, o que eu gosto mais do Harry Potter, que eu assisti todos, porque tenho criança, é a varinha. bem uma delícia. Mas assim, ó, é a questão do crescimento que o ator conseguiu. Porque tu veja, quem assistiu o primeiro Harry Potter era um piazinho de 6, 7 anos de idade. No final ele já é um adolescente, bilionário. Mas assim, ele foi se adaptando e crescendo. Parece que a história cresceu. Ele cresceu com o personagem. Então, acho que hoje ele faz outros filmes e tudo. Não, eu vi um filme dele, bicho. Não dá certo. Não dá certo. Então, Harry Potter eu gosto. Tá. Outro aí que todo mundo gosta. Você gosta de Sandy Júnior, por exemplo? Não, não gosto. Odeio. Apesar de eu tô tocando a música. Música do Dilcinho, que ficou boa. Sabe uma coisa que todo mundo gosta aqui em Beltrão? Vou levar vaia. Você não gosta? Marreco. Eu não gosto. Não, cara, somos dois. Eu não torço, não gosto. Então, e o ruim que é daí tu encontra as pessoas na rua. Ô, tu viu que tem jogo do Marreco? Eu falei, não sei, eu não gosto, eu não assisto. Na verdade, eu não gosto de. Não é que eu não gosto do Marreco, eu não gosto de futsal. Eu acho futsal muito chato, muito mecânico. Adoro futebol, vou no campo. Eu acho muito mecânico, né? Eu não gosto do esporte futsal. A gente tem consciência que todo mundo curte, né? Mas eu falei, vou falar uma coisa que pode ser vaiado na rua, mas eu não gosto. Mas deixa eu só completar. A minha namorada. Levanta a mão quem gosta de pudim aqui. Pudim. Ah, eu gosto. Eu entendi putinha? Foi pudim. A minha namorada não gosta de pudim. Pelo amor de Deus. Não gosta. Eu já me fizeram a pergunta. Quando era pequeno, fizeram a pergunta: gosta mais do pai ou da mãe? Eu falei, gosto de pudim. Ó, outra coisa, coxinha. Eu adoro, cara. Eu adoro coxinha. Agora, o Jorjão falou que é cinéfilo e tudo mais. Agora tem um aí, Titanic, você gosta? Ah, não, gostei. Sincero. Muito chato. O filme. Foi chato pra caramba. Eu gostei do nome, que foi feito no sci-fi. Quando afundou, gostei. O Titanic é uma história que você já sabe o que vai acontecer. Por isso que eu, quando vai... Nem Paixão de Cristo. E pra piorar, Jorjão, a música do Titanic, lá da Celine Dion. My Heart Will Go On. Meu! Nossa, lembra quando tocava? Eu odiava aquela música. Tinha que tocar todo santo dia, umas 8 vezes. Na época não existia WhatsApp, era telefone. E daí eles falam, que o WhatsApp ele até escreve, tu ria de vez em quando que ele escreve errado. Ela tá, toca aquela do Titanic. Toca o Charles Brown. Daí eles falavam, mas já pegou um. E o detalhe, a música tinha acho que 4 ou 5 minutos, você tinha que tocar os 5 minutos de música. Sinceramente, terminava de 10 minutos, o telefone tocava. Toca Titanic! Já afundou essa bosta. É, mas viu. Quando escreveu errado, pode ter certeza que estavam pedindo Titanic, aqueles MCs lá. Olha, por Deus que é capaz de aquele somzinho ser mais gostoso que a música. Tem mais. Sushi. Eu odeio. Eu odeio em casa, mano. Eu sou o único que não gosto. A minha filha adora, minha esposa adora. Sim. Eu não gosto. É a mesma coisa. Eu falo que poucas coisas eu gosto de comer cru. E peixe não é uma. Sushi não é. Eu prefiro sushi peixe ereca. Esse dá pra comer cru. Primeiro tem que dar uma lambidinha pra que passe. Pros seriados, Grey's Anatomy. Eu gosto, cara. Eu nunca assisti. Eu gosto. Eu não consigo. Não tem explosão, não tem sangue. Você sabe que o meu... Tem explosão e sangue. Você sabe que o meu sogro, ele... Gosta de Grey's Anatomy. Ele não gosta de carne de gado, ele não gosta de churrasco. Nossa. De jeito nenhum. E não pode nem assar perto dele, porque ele sente o cheiro e passa mal. Você tá brincando. Eu acho que é o único que eu conheço. Ele não come carne de gado de maneira nenhuma. Mas não é pudim. Não é pudim. Pudim ele deve gostar. Mas assim, mais com ele. Não. Se você for... Quando ele vem, eu asso um porquinho, uma costelinha de porco, alguma coisa assim. Porque se você... Não tem nem como você assar a carne perto dele. Se ele sentir o cheiro, ele já não come, ele passa mal. E não é frescura, louco. Ele realmente passa mal, né? Tipo, então, é uma coisa, não gosta. Então, geralmente ele fala, ó, não precisa fazer nada. Sushi. Daí eu fiz sushi. Acho que ele também não deve gostar. Mas não, a carne de gado. E é um dos poucos, eu não conheço muita gente que não gosta de carne de gado. Que não gosta de churrasco. É de churrasco, né? Eu não gosto de carne de porco. Carne de porco eu não sou muito chegado. Eu como, mas não sou muito chegado. Agora tu fica imaginando aquela alcatrinha, aquela descascada, assim. Eu gosto de comer carne de ovelha. E aí você jogando aquela bandeja com farofa. Nossa. Aquela farofa que todo mundo colocou o dedão, assim, né? É bom igual. Tu pega a costela e deixa assando bastante. Aí você corta nas fatias aquela carne gordinha. Não precisa cortar, só faz assim. Vai, lasca aí. Ela lasca sozinha. Aí você vai pegando aqueles. Parece uma gaitinha de boca com aqueles ossos. Vocês falando de carne. Que lebão, tem um amigo meu que gosta de comer ovelha, mas ele gosta de comer mal passado, mas tão mal passado, tão mal passado que foge. Viu? Tão mal passado que muitas vezes a carne fugiu. Ela corre, mano. Outra aqui que pode ser polêmica. Nutella. Quem gosta de Nutella? Ah, eu gosto, cara. Eu não acho grande. Viu? Não é que eu não goste, mas a minha filha. Nutella. Daí eu não compro, porque é caro, né? Aí um dia ele tinha deixado o saco pra eu não ser um pão duro, comprei um potinho de Nutella. Daí vou experimentar essa Nutella. Peguei a colherada e falei... Yo, creio! Não, sabe o que é? É isso. Porque assim, falam Nutella, sim, Nutella. Sim, sim. Aí tu experimenta, nossa, é só isso. Eu também tive a mesma sensação. Tipo, esperava nossa. Mais, cara. Esperava mais. É gostoso, mas tipo, mas um mumu. O Mumu original. O Mumu original era bom. Nossa, o Mumu era muito bom. Ei, acho que nem tem mais, né? Tem. E aquela, mas tem aquelas cartelinhas assim com as almofadinhas? Isso. Aquela, viu? Era bom comendo plástico, né? Todo mundo pegava naquilo lá e fazia um furo. Era tripa de porco aquilo lá na nossa época. Tripa de porco. Tripa de plástico. Vou perguntar uma também, né? Que todo mundo gosta. Jack Daniels. Jack Daniels, opa. Eu amo. Eu amo. Como diria aquele cara, é ótimo. É ótimo. isso aí é unanimidade, né? Cachaça é difícil que não goste. Quem não goste, né? Quem não goste. Eu só tenho gastrite só por isso. Vamos tocar uma música? Toca lá. Every butterfly I get belongs to you. You don't believe me, but it's true. Your name, real feelings coming through. Cause all I know and all I am is you. Ooh, yeah, all I know and all I am is you. Ooh, I'm breaking my silence. Cause I've had a few. Super Jovem. Yo-Yo. We'll be right back. Nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. Amor, não é segredo entre a gente que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado e não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. O tempo do Gustavo Lima 2. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Yeah, yeah, yeah. E a gente queria então fazer uma música que fosse eternamente cantada. É. E aí a gente se debruçou sobre Proust, Engels, Marx, mitologia grega, Darwin, e conseguimos fazer essa música maravilhosa que eu sei que vocês vão gostar. Vamos lá! Elucubrações darwinianas. Quero ser o seu cachorrinho só pra te ver sendo a minha dona. Sentir coçar meu pelinho. Pio Box aqui no Yoyo com os bichinhos. Lembra desse som aí? Pio Box. Cara, você me deu uma boa ideia pro fliperama. Pio Box, isso, Pio Box. É, a Pio Box. Tinha fez Caminhos do Amor. Sucesso danado, né? Fez muito sucesso. Tem outra que fez muito sucesso também do Pio Box, cara. Não, não, Papo de Jacaré. Papo de Jacaré. Papo de Jacaré. Acho que era o carro-chefe, era Papo de Jacaré. Cara, isso. Já que vocês estão falando de música antiga. Ontem eu tava lembrando daquela música, acho que é do Twister. É, 40 graus. 40 graus. Meu amor, era uma boy band. De calor de louco. Não, quase. Eu até pensei, cara, vou fazer um drops amanhã na rádio com essa música. Cara, tu tá falando uma coisa que não é tão velha. Eu já tava pensando naquela aqui. Vixe. Calor de louco, nena. Também quero, vai lá. Essa eu não sei de quem é. Mas é Twister, quando estou a seu lado, calor de seu. Nossa. 40 graus. Onde que você ouvia isso, cara? No mundo, filho. No mundo. Nossa. Eu não vou te contar que é o lugar que eu estive. Eu imagino que é um mundo meio vermelho, assim, cara. Cada lugar que eu estive. Não, essas músicas tocavam muito. tocava muito nas rádios. Eu sou tão antigo que não tinha FM em Beltrão ainda. Claro, FM em Beltrão surgiu em 84. 84, nossa. Eu sou de 75. Eu nem lá do, no, é. No, no, no, nas labó do meu pai não tava ainda, não, cara. Não, viu? A gente, eu e o Beto Garcia, nós somos do tempo que só tinha duas rádios na Princesa AM e a Educadora AM. Não existia FM, né? Olha, primeira... essa aqui que você tá falando, Jorge, você tocar a música, né? Essa aqui, ó. Vamos ver se é. 40 graus, né? É, só pelo começo eu já sei que é, ó. Que calor de loucos, nenas. Nena! Ó, olha que um somzão, ó. Quem lembra aí, levanta o dedo. Não. Essa aí, de quem que é? É Los Iracundos. Los Iracundos. Sempre a banda dela é Los. Foi aí que começou o reggaeton. É. Se o Léo vier, ele vai querer tocar. Assim, o Léo que gosta dessas músicas latinas. Atenção, Léo Lúcio. Que chato. Ai, que chato. Léo Lúcio, um reggaeton de 1938 pra você. Eu sou de Anitta pra frente. Sonzeira, cara, sonzeira. 40 graus. Sabe quem que fez uma versão depois? Tu vai lembrar os atuais. O latino? Os atuais. Os atuais fizeram uma versão. Latino. Não, fizeram uma versão meio bandinha mesmo, não sei o quê. Mas tocou pra caramba. Os atuais, 40 graus. É uma banda que sempre tá na atualidade, né? Eles sempre são atuais, né? Sempre atuais. Os gremistas. Essa aí. Que já é a versão dos atuais. Os atuais. O Júnior tocou baile, deve ter tocado essa, Júnior. 40 graus atuais. Sim. Oi. Lá fora, tá, não tá mais 40 graus, hein? Lá fora o mundo tá caindo. Né? Essa aqui, atuais. Trequeiro. É, e eles cantavam em castelhano também. Portunhol. Ainda da gravadora Copacabana, hein? Nossa. Oxa. E tem atuais. A do Twister aí, a 40 graus? Tem também. Aí o Léo. Twister. Twister Sister. Aquela música 40 graus. O Twister Sister, eu conheço aquela. When I gonna take it. 40 graus de febre. Deixa eu falar um pouquinho de esporte aqui. Os gremistas estão faceiros, lá né? Vem. Não, tô falando sério. O Renato Gaúcho fez aquela balaca que é por Flamengo. Acho que aumentaram o salário dele e ele prometeu ficar no Grêmio. Até porque a estátua de Renato vai ser construída em 2019 lá, né? Não, sério. Vamos fazer. Já fizeram o. Já, o busto. O busto. O negócio vai ter uma estátua do Renato Gaúcho. Estalta. Sério? Uma estalta. E ele vai continuar. Estalta. Ele vai continuar técnico do Grêmio ali. O Flamengo pelo menos fez até meio de 2019, se não me engano. O Flamengo fez. 2019. Inteiro, o Flamengo fez um lobby gigantesco pra levar o Renato. Prometeu, inclusive, pra torcida. O salário do Renato, acho que no Grêmio é pouquinha coisa, 500, 600 mil. Pouquinha negócio, coisa, né? E eu acho que ele. Eu acho que o pessoal do Grêmio andou aumentando, né? Uma porcentagem. Uns 20 mil ali. Eu acho que vai. Cobriu a proposta. Diz que foi pros 800, né? O ruim é o cara, pô, só 800, né? Pessoa, só 200 mil de aumento. Se eu trabalhar a vida inteira, não ganho um salário de nada. Nossa. Ah, mas convenhamos pra viver com um monte de marcha, né? Com os 45 marchas em volta de você. E o pior é o seguinte, né? A friaca ali do Rio Grande do Sul. Nossa. O cara pensou lá no Rio de Janeiro, praia, Lebrão. Jogando ali um futebol e tal. Copacabana. Ah, né? Copacabana. Numa semana. Pão de açúcar. Tudo bem, ele preferiu. E os flamenguistas essa semana, não contentes em ficar só no cheirinho do campeonato, ficaram no cheirinho do técnico também. É o time do cheirinho. Não é do AS? Cheirar é com eles, né? Vamos com o Aécio Neves. Eu acho que vai ser o presidente do Flamengo. Tá aí um bom nome. Verdade. Aécio Neves pra presidente. Aqui no WhatsApp, no 988222300. Oi, meninos, estamos ouvindo vocês aqui na Leve Cidade Norte. Meninos, um abraço aí pros nossos parceiros da Leve lá na Cidade Norte. Um abração aí pra galera, o gerente, o Jesus e toda a equipe. Jesus. Valeu, um abraço pra todo mundo da Leve. Sempre ligados com a gente. Tem recado aí do... Opa, tô lendo de novo mesmo o recado. Brasil hoje. Manda um salve pra... Eu tenho medo de chegar nessa idade. Eu sou daquele que você bate o alarme no carro, anda dois passos, volta pensando se ligou o alarme. Bateu o alarme. E eu vou lá e olho as quatro portas. Puxa as quatro mesmo. Já fiz pior, já fui pra casa sem o carro. Eu já fiz isso, cara. Meu Deus, Esse dia eu fui aqui num restaurante perto da rádio, estacionei o carro no restaurante, tá? Peguei a marmita e achei que eu tava de a pé e vim pra rádio. Na hora que eu cheguei aqui, tinha que voltar a buscar o carro. Não, esses dias eu me peguei atravessando a rua indo lá na frente da Marabá pra pegar a lotação, né? O hábito, né? O hábito, cara. Ó, manda um salve pros eletricistas taxistas da Copel que estão aí trepando. Em poste. Ah, bom. Tá bom. Ouvindo essas horas aí, né? Um abraço aí pra galera. Nos privilegiados. Luz em cima. Privilegiados. Pessoal que manda luz pra gente. Opa. Sabe quem que tá de nível hoje? Quem? Eu me senti muito mal, porque eu olho ela assim e ela diz que está fazendo 45 anos a Angélica. Angélica, 45 anos. E daí a gente olha assim, meu Deus, eu tenho 43, penso que tenho uns 50. Não, mas é engraçado que ela tem 45 e nem dá pinta. Não dá pinta. Mas ela tem 45 e até hoje ela vai de táxi. Vai de táxi. Né? Mas dizem agora que ela vai fazer uma versão. Vou de Uber. Meu Deus. Se tem balinha à vontade. O indivíduo vai com o seu cão até o cinema. O homem da cadeira ao lado começa a ficar espantado ao ver que o cão ria e batia palmas, como se estivesse realmente entendendo o filme. Uhum. Aí diz um homem pro dono do cachorro: pô, eu tô muito admirado aí, o seu cachorro é muito inteligente, ele percebe o filme todo e faz reações ao filme. Aí o dono diz o seguinte: ah, tá admirado? Sério? Mais admirado tô eu. Mas por quê? Pergunta intrigado o homem. Aí explica o dono do cachorro: é que ele leu o livro e não gostou. Nossa, mano. Que achou? Rapaziada, nesse domingão acontece super evento ali aqui no Estádio Anilado. É domingo agora? Domingo agora, dia 2, né? União Master e Flamengo Master, grandes craques do Flamengo estarão, craques do passado estarão nesse jogo, né, comemorativo também do União, é claro. Opa. E além de tudo, não é só um jogo, vai ter também um sorteio de prêmios em dinheiro. Muito money. Pilas. E os nossos queridos amigos da Beltrão Net Telecom mandaram aí alguns cupons pra gente sortear pra galera, além de no jogo, vai também poder concorrer a esses prêmios em dinheiro. Inclusive, o primeiro prêmio é R$7.000. Nossa. E daí tem vários outros prêmios. Então, tá valendo agora uma dessas cartelas, tá bom? No 988222300. Manda seu nome aí. Daqui a pouquinho a gente vai sortear. É o ingresso pro jogo, mais a cartela pra concorrer aos prêmios presente da Beltrão Net Telecom. Boa. Maravilha. Nossos também patrocinadores aqui, Iraci Express, no Shopping Aquários. Poxa, o convite aí pra você. Vem até o Shopping Aquários conhecer a Iraci Express, se deliciar com aquele maravilhoso café, o café também, o cappuccino gelado. Bom, eu tive lá semana passada, fui levar a Ana Lígia, minha filha, no cinema, fui assistir lá os animais, lá, como é o nome do filme lá? O Ioiô? Animais, o dois, né? Isso, o dois. Onde habita o dois. E aí parei ali na Iraci pra experimentar o cappuccino gelado. Animais Fantásticos. Os crimes de Grindelwald. Eu não lembrava do Grindelwald. E aí parei. Eu nem saberia falar Grindelwald. Nem lembrei dessa palavra, na verdade. O que eu lembrei foi do sabor, a delícia que é o cappuccino gelado lá na Iraci Express. E aí você come um pastelzinho, come um lanche sensacional. Tem uma torta de castanha com chocolate lá que é sacanagem. E depois um ambiente bacana, aquelas mesinhas ali bem no centro, ali no shopping. Você senta ali, faz o seu lanche maravilhoso na Iraci Express. Obrigado pela parceria com a gente aqui no Ioiô. Vocês entendem aí o pessoal que ouve por que quando a gente fala de comida a gente fala com tanto prazer? Porque você olhando pra nós, você vai entender. Isso, isso. Se tiver dúvida, é só acessar o webcam. Você vai entender porque que a gente fala com prazer imensurável quando fala de comida. Inclusive, né? Você, quando encontrar algum de nós na rua, o Léo, o Kleber, o Beto. O Léo não vai ficar magrão, mas ele pode saber. Disse que eu vou falar, ele pode saber. Não pergunte pra gente fazer pendrive de música. Não pergunte músicas de quem. Fiz um hoje. Aquela música tocou 20 pra daqui a pouco? Lá, que música? Nem que nome daquela. Eu não lembro, gente. Eu toquei 700 músicas. Me convide pra tomar um café. Convide pra tomar um café lá na Iraci, paga um dano, está ótimo. Pergunte assim: ô, gente, me indica aí uma pizzaria. Pronto. Me indica uma panificadora? Na hora. Onde tem uma comida boa? Fala pra nós. Pronto. A gente já conta pra vocês, né? Com certeza. Já que nós estávamos, eu falei dos ingressos aí, e já vou aproveitar, já vou falar da Beltrão Net Telecom. Porque internet de qualidade é com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 até 100 megas pra você, pra sua empresa. 100 megas? Imagina. Você com 100 megas, nossa senhora, tu vê conteúdo em 4K, vê o que quiser. Nossa, X-Video em 4K, hein? Eu ia conseguir assistir minhas séries, assim. De boa, viu? Eu tenho a Beltrão Net, eu assisto, não trava série nenhuma no Net Netflix e eu ainda peguei aquele plano pra 4K, né? Você vê em 4K com... Não trava. Eu não vejo aquela cobrinha girar assim, sabe? Eu tinha outra internet, aquela cobrinha girava e eu ficava tonto, cara. Né? Sem beber, né? Sem beber. Sim. Imagina, aí você tem esses mega planos, ofertas incríveis com a Beltrão Net Telecom e acabou de sair aqui. E a instalação, né? A instalação é rápida, meu amigo. Tudo... Os caras gostam de ganhar dinheiro. Não, enquanto você tá procurando, eu vou falar. Eu tenho que pôr essa internet, cara, porque lá em casa, eu tenho que se eu ligar o 4G no meu celular, é mais rápido que a internet que tem. Nossa, lá. Eu não vou falar o nome da empresa, né? Porque a gente Mas é muito ruim, você não quer morrer, né? Mas é muito ruim, mas cara. Mas eu sempre falo, segue a minha dica e vá pra Beltrão Net Telecom. Olha, anote os telefones aí pra você contratar sua internet hoje ainda. 3520-1500 ou 0800-649-5000. Vou repetir, hein? 3520-1500 ou 0800-649-5000. Internet de qualidade é com a Beltrão Net Telecom. Beleza, vamos ao intervalo comercial. Bora. E a gente já volta com mais ioiô. Na Super Jovem, é assim. Alô. Pediu, ouviu. Não fala não pra mim, bebê. Naquele sofazinho de dois lugares. Super Jovem FM. Pediu, ouviu. Meu fim de ano é aqui. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. Na Super Jovem. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho. Que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje te vejo pronto. Vem, chega pra resenha, ferrugem. Vamos lá. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Te vejo pronto. Assunto encerrado. Pronto, eu beijo mesmo. Feira de Acari, ele disse. sempre na feira pelo preço de um buchão. Eu comprava a geladeira, as panelas de um. Estamos de volta com o Yoyo aqui na Super Jovem. O som do MC Batata das antigas, a Feira de Acari. Pra relembrar. Só na Feira de Acari tinha isso. Lembra da Feira de Acari? É, sim. Nossa, tema de novela. É, tema de novela mesmo. É, sim. Lá em Acari. Lá em Acari. Lembra daquela? Eu só quero é ser feliz. Ih, essa é nova. Essa é nova. Perto dessa aí. Eu só me diria que ele falava Naici. Na Feira de Acari. Na favela onde eu nasci. Naici. É o português correto, os caras. Comprar umas batatas na feira. Como é que é a promoção de Natal ali mesmo? Promoção de Natal. Ó, tem uma promoção muito legal rolando aí, né? Bem legal. Ó, a cartinha aí pro papai, pedidos pro, do Papai Noel, né? Isso. Então, isso foi lá o assistencial aqui da rádio também. Com isso certeza. É muito bacana, né? Com certeza. Então, a gente tá recebendo aqui na portaria da Rádio Princesa, Rádio Super Jovem, as cartinhas, né? Pro Papai Noel. E no dia 14 de dezembro, é uma sexta-feira, é isso? Sim, 14. Dá uma olhadinha aqui. 14 de dezembro, acho que é uma sexta. Dezembro, só pra gente confirmar. Dia 14 de dezembro, sim, vai ser uma sexta-feira aqui no Yoyo. O Papai Noel Oficial de Francisco Beltrão vai estar aqui no Yoyo sorteando uma cartinha dessas aí pra gente realizar o desejo, o pedido dessa criança. Dessa cartinha. Mas tem que ser criança, né? Não claro, pode ser mais de 20 anos. Sim, com certeza. É assim, né, Beto? As pessoas podem vir buscar as cartinhas aqui, isso, tá? Adotar também, uma cartinha. Isso. Eu sempre pego, todo ano eu pego uma cartinha. Pra ajudar, né? Pra ajudar. Então as pessoas podem vir aqui na rádio pegar essas cartinhas. Também, e as que sobrarem, a gente vai atender uma e vai atender o pedido. A gente vai fazer o sorteio aqui com o Papai Noel no dia 14 e no dia 21 a gente vai fazer a entrega. Entrega com o Papai Noel. Com o Papai Noel. Papai Noel. Enchendo o saco. Então falar pro pessoal aí que vem aqui na portaria da rádio, pega as cartinhas pra ajudar, né? A criança, a garotada aqui. Vem a galera trazer, não tem condições, as cartinhas, né? Adote uma cartinha. Adote uma cartinha. E no dia 14 o Papai Noel vem aqui, uma dessas aí a gente vai sortear pra realizar o pedido, né? Dessa cartinha e no dia, na próxima sexta, no dia 21, a gente vai fazer a entrega aí do pedido com o Papai Noel aqui também. Eu vou, legal, vou te dizer, né? No ano passado, eu acho que eu peguei umas duas, três cartinhas, a maioria, eu me surpreendi, até eu comentei com isso, que a maioria era material escolar, cara. Eu fiquei muito surpreso e muito, eu tanto que eu comprei o material e comprei também um brinquedinho, um doce, enfim, pra dar junto, porque a criança adora brinquedo, a criança adora doce, mas ela pede o material escolar, porque ela abre mão do brinquedo, doce. E eu fui em alguns lugares que realmente era perceptível a necessidade da pessoa ter pelo menos o material escolar pra estar estudando. Cara, fantástico, fantástico. E não virar locutor, né? Eu não peguei o ano passado, porque do ano retrasado eu fiquei muito traumatizado. Porque eu não sou. Eles acharam que você era o Papai Noel. É, eu cheguei lá e eles acharam que eu era o Papai Noel. Ele comeu tudo os presentes. Papai Noel comeu tudo doce. Mas olha a situação, né? Porque eu não sou daqueles que pegam a cartinha, abro e leio. Não, essa aqui eu não vou. Não, eu peguei uma cartinha. Sim. Peguei uma, pelo menos fiz a minha parte. Era um iPhone. Não, aí cheguei lá, a criancinha foi, porque não sei o quê, porque esse ano eu fui isso, fui isso. Por isso, Papai Noel, eu quero um papai pra mim. Ah. A criança pediu um papai, se o Papai Noel puder trazer um papai. Você não casou com a mãe dele, então? Porque eu já tava, né, comprometido. Ah. E não dava também. Não, você até foi lá pra dar uma olhada como é que era a mãe, né? A idade era um pouco maior, não, né? Cara, ele chegou, mas, olhou e disse: não deu. Não vai dar, daí não eu dei as duas cestas básicas lá, daí fiquei, né, ficou naquele limite ali mesmo. Diz você quase um pai. Fui até onde eu podia. Você falou que deu uma olhada na mãe, lembrei da piada do cobrador, né? O cobrador era muito bravo, chegou pra cobrar. Cobrar o cara, né? Você vai me pagar ou não, cara? Você vai me pagar ou vamos resolver de outra forma aí, mano? Ô, louco. Cara, mas eu não tenho dinheiro, mano. Eu tô quebrado, eu não tenho nada. Então o que você tem aí pra me dar? Olha, eu só tenho o meu cachorro e a minha mulher. Cachorro, ali, cara. Eu só tenho os dois. Ele falou, vamos dar uma olhada nesse cachorro aí. Dá uma olhada no cachorro ali, o cachorro fogueiro, puro velho. Caiu, sujo. Tadinho, sujo. Ele falou, mas vamos lá dar uma olhada na mulher. Chegou, olhou a mulher desdentada, pior ainda. Ele falou, mas vizinho, vamos lá dar mais uma olhada naquele cachorro. Pois não vi direito o cachorro. Mais ou menos assim. No consultório, a mulher suspira: doutor, doutor, dê uma olhada em mim, doutor. Por favor, quando eu levantei essa manhã, me olhei no espelho e levei um susto, doutor. Meu cabelo estava todo arrepiado e quebradiço, minha pele estava toda rachada e sem cor, meus olhos estavam avermelhados e saltando pra fora, e o meu rosto estava com um ar cadavérico. Doutor, o que está errado comigo, doutor? Aí o médico avalia, dia, né? Dá uma olhada na mulher por alguns minutos e diz calmamente: olha, minha senhora, posso garantir que não há nada de errado com a sua vista. Seus olhos. tá vendo bem. Esse mesmo médico, o cara entrou, é feia. O cara entrou lá e falou: doutor, toda vez que eu mexo meu braço assim, dói, o que que eu devo fazer? Só não mexer o braço assim. Só não mexer o braço. Problema resolvido. Mais duas. Ontem, eu como sou uma pessoa muito simpática, assim, né? Muito dada. A minha namorada falou assim: ai, amor, comprei, tu viu? Não te mostrei, né? O novo tônico que eu comprei pro rosto, não sei o quê, né? Então, caramba, nunca usei tônico? Esse tal de tônico, né? Tônico. Ela nunca usou tônico no rosto? Falei, não, só o tínoco. Nossa, cara. Que bosta. Meu Deus, cara. É igual... Então, eu tô solteiro, quem quiser me chama aí no Tinder. É um pouquinho baixo a piada, mas tudo bem, né? Eu acho que agora você ficou sem namorado. Sexta-feira dá, né? Sexta-feira já dá, né? Tônico. A mulher chegou assim e falou: doutor, ela tá consultando ou tá treinando isso aqui? Ela tá consultando ou tá fazendo do tour? Ela chegou um pouco menos nervosa que isso. Tá menos. É que nem o cara que foi pescar. O Colono foi lá pescar, né? O Mineirinho foi pescar. Aí chegou lá. Colono e Mineiro. E Mineiro, aquilo, Colono e Mineiro, né? É tudo chundo, né? Aí jogou lá uma isca, né? Nossa, tudo chundo, né? Ele colocou no anzol assim, né? Um papel escrito isca. Isca. Deu a galera que tava do lado, assim, né? Ele jogou o anzol lá e foi, né? E foi. Com um papel escrito isca. Isca. Daí ele falou: cara, fui lá e não sei o que, coloquei um papel escrito isca, não sei o que. Daqui a pouco, quando ele. E daí, cara, pescou? Dele sim, quando eu pesquei de volta, puxei, voltou um papel escrito peixe. Pintado. Vale uma isca. Vale uma isca. Vale um peixe. Eu acho que era mais ou menos assim. Ficou legal. Ficou bacana. No domingo eu vou ouvir pra ver se eu entendi. Pra ver se tu acha graça, né? É bom fazer isso. É bom fazer isso. Dá uma ouvida, putz. Ouça as piadas que você está contando. E eu que esqueci a piada que eu fui contar. A do doutor. Pois é. Mas eu lembrei, cara. Lembrou? É que a mãe levou a filha no médico, né, cara? Ela tava meio desconfiada, porque a menina tava aprontando, né? Daí o médico falou: olha, senhora, o negocinho da sua filha tá igual uma caneta Bic. Daí ele falou: com a tampinha na caneta Bic. Ô, louco, o negocinho aí seria. Ele falou: nossa, tá azul, doutor. Ele falou: não, todo mordido. Que negocinho? Programa da família. Eu sou muito inocente, não entendi. O grilo dela tava todo mordido. Nossa, o grilo. Vamos tocar a música. Toca lá. Questão da primeira se lembrar. Tu jurou minha mão não soltar. E se foi junto dela? Ei, você não sabe a falta que faz. Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando: ai, amor, será que tu divide a dor? Sabe adivinhar meus desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito singelo. Ai, amor, será que tu divide a dor? Portar

aí! Sabe aquele X que você tá pé da vida? Tá nervosão? Pois é só sintonizar Ioiô na Super Jovem e ficar tranquilão, pô. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Conversar fora, esquece, tem que trabalhar, né? O molequinho chega pro vovôzinho. Vovôzinho, uma pergunta, vovôzinho. Fala, Pia. Viu, vovôzinho, você e a vovó ainda fazem sexo? Aí o velho falou assim, veio meu grosso, falou, sim, só oral. Oral, vovô? Sim, eu mando ela se udei e ela me manda tomar no Eu já vi isso em algum lugar. Não no futuro tão distante, não. Tão distante. Essa aqui é boa, ó. O magnata chega em um restaurante acompanhado por quatro mulheres e um papagaio. Ele escolhe a melhor mesa e pede o que há de mais caro no cardápio do restaurante. Distribui bebida, compra tudo que as mulheres pedem, mas o mais estranho é que ele pede 32 pratos pro papagaio. Nossa. A cena se repete por mais de 6 meses. Todas as semanas, o mesmo magnata, outras mulheres mais bonitas ainda e os 32 pratos pro papagaio. Um dos sócios do restaurante fica curioso, mas não sabia como perguntar e, além do mais, tinha medo de perder o cliente. Então ele começou a oferecer bebidas e cortesia, brindes e outras coisas para o magnata. Com o tempo, foram se tornando amigos, até que um dia ele tomou coragem e perguntou: sabe, eu sempre fico intrigado, como esse papagaio consegue comer tanto? Perguntou pro magnata. Aí o magnata responde: ah, esse papagaio é o resultado de uma longa história, vou te contar. Minha família sempre foi rica e a cada ano passávamos as férias em um lugar diferente. Até que no ano passado nós estávamos no Egito e eu encontrei uma garrafa com um gênio do deserto que me concedeu 3 desejos. O primeiro desejo, eu pedi que tivesse lucro de 50% em todos os meus negócios que fizesse. O segundo pedido foi que as mulheres mais bonitas do mundo sempre viessem até mim. E na hora do terceiro pedido, eu pensei: com tanta mulher e tanto dinheiro, pedi pra mim um passarinho insaciável. Foi o terceiro. Passarinho insaciável. Um papagaio que comia 32 pratos. Se fudeu. Se ferrou, Meu mesmo. Deus, cara. Pessoal, continue mandando aí no WhatsApp da Super, no 988-222-2300. Seu nome, daqui a pouquinho a gente vai sortear um ingresso aí pro União Master e Flamengo Master, juntamente com o cupom pra você concorrer prêmios em din-din. Boa. E pra você que quer curtir Cássio Marcos hoje lá na Flame, na inauguração da Flame, também manda seu nome completo. Manda aí, pra 988-222-2300. Festa bacana demais. Depois da festa ainda tem mais 2 DJs. Então vai até amanhecer a bagaça lá, mano. Vai ser topzera. Topzera. Tem que identificar, né, o prêmio. Vamos fazer assim, ó. Vamos. Identifica. Coloca jogo ou Flame. Flame. Coloca o nome jogo. Se você quer concorrer os ingressos do jogo, se você quer correr da Flame. Balada. Isso. Balada. Todo mundo sabe escrever balada. Flame. Ah, é verdade. Balada. Falando em gênio. Charles Brown. Tá falando comigo? Não, é outro. Tá. O cara achou um gênio. Uma lâmpada aí, esfregou a lâmpada. O mesmo ali do Egito. O mesmo. Deu, o gênio saiu. Ele falou: nossa, eu achei que essas tipo de coisa não existia. Comigo aconteceu? Meu Deus, que legal. Daí, gênio. Daí ele fala: você vai me dar 3 pedidos? Vou te dar 3 pedidos, vou realizar 3 desejos, só que a parada é a seguinte, né, cara? Ou o bagulho é louco e a tua sogra, tu sabe, né, vai ganhar em dobro de você, né? Louco. Então ele falou: louco! Calma aí, como é que você sabe que eu sou casado? Sou gênio, rapaz, né? Abobado. Então tá. E aí, como é que você sabe que ela é viva? Tua cara triste já entrega, né? Então vamos lá. Peraí. Eu quero uma super casa, assim, na praia, assim, paradisíaco, um lugar paradisíaco. Pode ser? Pode. Então tua sogra vai ganhar 2. Beleza. Tudo bem. Ela vai ganhar o dobro. Ok. Então agora eu vou querer, eu acho que uns 2 trilhões de dólares. Deu, cara, então tua sogra vai ganhar 4 trilhões. 6 trilhões, é o dobro, né? E foi 6, né? Eu falei 2 trilhões? Tu foi 2 ou 3. 2 trilhões. Enfim, ganhou o dobro. Daí ele falou: puta merda, agora o que eu vou fazer, cara? Minha sogra ganha tudo em dobro. Ai, calorão. Ai, sabe o que eu vou fazer? Então faz o seguinte, gênio. Me bate até me deixar meio morto, tá? Que daí o resto da gente resolve. ou dá pra pedir: viu, tem como me dar um infartozinho bem de leve? Bem de leve, só a metade. Mas assim, pra mim não bodear, só que... Um câncer benigno. Bodear das antigas. Da galera do Guilherme. Comeu os negócios que foi de bodear. Antes a gente falou de um assunto sobre cinema e coisa e tal. Alguém de vocês tem acessado YouTube, não sei, mas vocês perceberam que saiu o trailer do Rei Leão do live action. Saiu o trailer. Eu li, cara, algo a respeito. Falamos no Treta News, né, Kleber? Saiu o trailer do Leão. Rei Leão. Em live action, que é 3D, né? 3D lá, uhum. Viagem, que parece que é bichinho de verdade. Tipo, uhum. O diretor, inclusive, é o tipo mesmo o diretor do Mowgli, é o meu é menino um bichinho. Lobo. É, tudo parece parece real, né? Os bichinhos. Uhum. E já saiu o primeiro trailer, tá? De arrepiar. E é pra quando o filme? Ou pra 2019. 2019 tem muito filme legal. E aí vai chegar. 2019 vai ser o segundo ano do cinema. 2019 tem lá os Vingadores 4, o último, né? A parte 2, o fim, sim. Né? É dessa saga ali, né? The End. Diz que o velhinho não vai. O Stan Lee não vai participar dessa. Ah, não vai participar. Diz que ele vai estar. Vai fazer participação ele especial. Ele cansou, oi. Não vai mais. Ah, vai ter a coisa maravilhosa, linda. Coisinha do nossa, pai. Aqui? A Capitã América. Capitã América é boa, né? Capitã Marvel. Capitã Marvel. Marvel. Tinha dito Marvel. Vai ter o Aquaman. O Aquaman eu acho que é antes. Vai ter um monte de filmes legais. Boa. Vai ter o Toy Story 4. Verdade. Inclusive o Keanu Reeves é a primeira vez que faz uma dublagem para um desenho. Ele vai ser um dos personagem novo na história do Toy Story 4. Keanu Reeves, que é conhecido lá em Hollywood pela Matrix. Pela simples, é o cara do Matrix, para quem não sabe, pela simplicidade com que ele vive. Ele anda de metrô, ele mora num apartamento num bairro não muito, ele não tem casas, não. Subúrbio, assim. Os caras, eu tava vendo uma reportagem, muitas vezes vem ele na rua com um jornal comendo o cachorro quente, mas eu acho massa aquela capacidade dele de se camuflar. Esquivar de bala. É verdade. Aquilo lá top. Ele faz na vida real, porque ele mora no subúrbio, né? Ele mora no subúrbio. Nossa, já se nega. É. Mas falando nisso, né, cara? 2018, Keanu Reeves, né? Keanu Reeves. Meu Deus do céu, não. Ó, tô falando de cinema, tá pra sair também uma versão de Top Gun, né? Asas Indomáveis. Nossa. Será que vai tocar Take My Breath Away? Aí me interessa. Take My Breath Away. E será que vai ser com o Tom Cruise? Com Tom Cruise, só não a mesma atriz. Ah, não. Outra já morreu. Ela tá viva, mas vai matar e acaba aí. Tá. Eles olharam o Tom Cruise, não? Dá, beleza. Olharam ela. Sem chance. Não. Asas. Meio sem asas. É. Cara, eu lembro, é um dos grandes filmes da década de 80 e 90 ali. Certeza. Foi Top Gun, Asas Indomáveis. Take My Breath Away, tocava na rádio. Quem era Take My Breath Away? Na Europa. Berlim. Take My Breath Away. Mas a Europa é ali próximo, né? É na Europa. Mas eu prefiro mais o professor, cara. O Berlim não gosto muito. O Berlim é meio sem graça, né? Mas ele tá de volta também, ano que vem. Tá de volta, né? Mas eu prefiro a Casa de Papel. Ainda, e agora vai ser aonde a Casa de Papel? Pois é. Eu acho que eu vim aqui no Banco Central. Já que a Casa da Moeda aqui no Brasil não produz mais moedas, né? E a Brahma não tá mais produzindo cerveja. A minha preocupação é quando falarem que as cervejarias não produzem mais cerveja. E daí eu fiquei pensando, né, cara? Agora deve ser bom trabalhar num lugar assim, né? Que se não produz o produto que ela produz. A Casa da Moeda não produz mais moedas. Você faz o que na porra da Casa da Moeda? E quem trabalha lá? Tá de férias? Tá de férias coletivas. Só de trocado? O que que eu vou fazer? Eu não sei, só sei que não vamos mais produzir. Depois uma vinheta. Ficam pulindo as moedas velhas lá. Vamos fazer trufas agora. Não, trufas. Hoje eu vou gravar uma vinheta. A Super Jovem FM não toca mais músicas. Arranque suas fitas, cassetes. Tire seus discos aí. Nossa, fita cassete. Nossa. LP. LP. Long play. Yeah, LP. Vamos tocar uma música pra galera. Né? De que vale tanta gente interessada? De que vale tanta foto publicada? De que vale tanta frase abençoada? Se nem eu sei bem quem sou. Toda hora chega conversa fiada. No meu mundo isso tudo é palhaçada. Tudo muito, mas no fundo tudo é nada. Se nem eu sei bem quem sou. Sei, tá tudo bagunçado em mim. Mas a verdade é que eu só de amor. Thank you.

Aqui é o Merto. E aqui é o Ronaldo. Feliz 2019! Super Jovem. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Roger Smith, me ajuda por favor. Ô bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê. Alô, Jazz Beat, é o Pique. Alô, Humberto Ronaldo, desse jeitinho, vem no swing. Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui. Oi, sentando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não, se não é mal de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Humberto e Ronaldo, ajuda por favor. Não fala não pra mim, bebê, se não eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Humberto e Ronaldo, ajuda por favor. Não fala. E Juliano e Jardel. Juliano com e Jardel. Viajante. Que isso, meu amigo. Você lembrou de uma das duplas? Eu fazia um programa aqui na falecida 105. Não, ele chamava Raízes da Terra, Raízes parte 2. Porque existia o Raízes da Terra, parte 1 de manhã. E eu fazia o Raízes da Terra, parte 2. E eu lembro que quando tinha vinil novo desses caras aí, Juliano e Jardel, tu podia procurar sucesso. Que tinha modão sucesso. Ô, Bailão, tu lembra do Juliano e Jardel? Jardel, com certeza. Como não, né? Com certeza. Cantam ainda esses loucos? Juliano e Jardel. Nossa senhora, essa ardida. Okay, bota aí, Senhor vai voltar. Vamos falar de... Vamos. Do quê? Sim. Abastecer o seu carro com qualidade... Olha lá. Abastecer o seu carro com qualidade e economia é no Autoposto São Carlos. Opa. Meu amigo, minha amiga, segue a dica. Eu sempre falo, você vai no Autoposto São Carlos, você abastece seu carro, lá tem uma conveniência fantástica, cafezinho, refrigerante, o que você precisar. E o melhor... paga barato no combustível e o combustível é de qualidade. Se você quiser, o pessoal faz a análise do seu combustível. Porque às vezes o que que acontece? Você chega perto de um posto de combustível, o preço é muito barato, você diz, não, ah, isso aqui é pegadinha, né? Algum problema. Tem mistura no combustível. No autoposto São Carlos, não. É qualidade, é boa, né? Pelo melhor preço. Eu só abasteço meu carro lá no autoposto São Carlos. E abasteço. O Jorge já dá o lucro da semana dele. E assim, por quê? Porque o meu carro não dá problema algum. Combustível bom, você viaja. Eu contei esses dias, eu fui numa viagem. No meio da viagem, tive que parar num posto de bandeira. Que não, existe a bandeira branca e as, sim, e as franquias, né? Aham. Eu parei num posto de franquia. Meu carro veio tossindo até aqui, né? Meu Deus. E o autoposto São Carlos não é bandeira branca, que a gente vai explicar. Eu vou explicar pra vocês uma hora o que é o bandeira branca, tá? Mas enfim. Não era aquela música lá do bandeira não, branca. Não é. Mas o autoposto São Carlos sabe o que vende e vende qualidade pra você. Em dois endereços, na Dambros e Piva, em Marmeleiro. E na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3, aqui em Francisco Beltrão, autoposto São Carlos. Esses dias eu coloquei um combustível no meu carro que eu parecia um velho comendo. Mas eu já te dei. Você não me escuta, né? Tem essa cabeça, não sei pra quê. Velho comendo ego. Vai no autoposto, não acontece mais. Bom, dando sequência ao Yo-Yo aqui na Super Jovem. Opa. Natal da Família Leve. Aí a promoção sensacional aí pra você participar, fazer suas compras na Leve e concorrer a um cruzeiro pra toda a família. Mas não tem como nós boicotar isso aí, eu ganhar esse cruzeiro aí. E mais um ano de compras grátis da Leve. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Beto. Boa tarde, agorizada da Rádio Yo-Yo. Beltrão, região. Eu vou te responder a tua pergunta. Responda. Eu quero que você vá pra Leve. E compre. Compre. Quanto mais você comprar, mais chance terá de ganhar. Se você for sortudo, for de muita sorte, nossa, você vai ser o contemplado. E tem semanas que ainda tem cupom em dobro, né? É verdade. Exemplo de domingo, né? Robert? Domingo nós vamos estar atendendo das 15 horas até as 19 horas, nesse domingão aí. Nesse domingão. É que o povo vá hoje, porque hoje até as 18h30. Sim. É, até as 19h. E amanhã, sabadão, até as 16 horas, tá? Exato. O que que vai acontecer hoje e amanhã? Todo o estoque. Tudo. Pra começar a pagar quando? Quando? Esse ano. Somente em fevereiro. Louco! De 2019. Nossa, que isso? Mais uma parte boa. E agora em 10 pagamentos. Não, você começa. Deixa eu tentar entender. Você começa a pagar em fevereiro e ainda paga em 10 vezes? Estamos ainda em dezembro. Então, novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Comprei. Comecei a pagar em fevereiro. Em 10 pagamentos. Em 10 vezes. Partir de agora, valendo então. E o prêmio vai ser quando? O sorteio vai ser em janeiro, né? Janeiro. Então tu pode trabalhar, passear ainda com roupa de graça. Compra de graça. Né? Nossa senhora, viu? Tu de graça não, tu vai pagar uma hora. Mas vai pagar só em fevereiro. Mas vai trabalhar. Eu não tava entendendo a lógica do raciocínio dele. Não, mas que o cara ganha daí as roupas, ganha um ano de roupa. Um de ano compra, de compra, né? É, então, tudo bem nisso, mas eu tava falando do pagamento ali. Eu vou te responder. Vai comprar então. Feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. As melhores marcas, o que tá nas tendências, nas passarelas aí, você vai encontrar na Leve hoje. Tá? Tudo em 10 vezes, com o primeiro pagamento somente para fevereiro. Nos cartões. Tudo em 12 vezes. 12 vezes. Um ano aí, sem juros. É outra exclusividade da Leve, né? Até 12 vezes nos cartões. E também, mais comodidade ainda, pra quem não é de Beltrão, que é de fora, né? Trabalhando com a opção do boleto. Mora na cidade, boleto. Né? Sem custo adicional. Onde que você vem pra Leve com Leve paga calçados o boleto aí? Exatamente. E tem custo o boleto, cara. E tem custo o boleto. Pra Leve tem custo, mas pro cliente não tem custo nenhum. Sensacional. Tá certo. Paga onde tiver. Exatamente. Né? Paga onde tiver e onde comodidade. For. É isso aí. Tito, as promoções aí pra essa sexta e sábado. Estamos aí lançando o tabloide, né? De Natal e Natal da Família Leve. Duas sugestões rapidamente. Vai encontrar hoje. Blusa regata a R$9,90. Leve até pra revender. Blusa regata R$9,90. Vai encontrar ainda bermuda jeans hoje a partir de R$49,90 feminino. Tá? Calça em jeans da Max Denim hoje, a R$59,90. Tá barato. Tá. Masculino, vai encontrar camiseta Rovitex hoje, a quanto? a R$19,99. Pra combinar com a camiseta, pra encontrar a bermuda da Rovitex hoje, aquela famosa de moletom hoje, a R$39,90. Sensacional. Faz o kit, né? Faz o kit. Camiseta e bermuda. É. E cama, mesa e banho, vai encontrar hoje toalha de rosto, olha a marca, da marca Santista, a R$7,99. E a toalha de banho hoje, a R$19,90. Tá muito barato. Muito barato demais. Você faz suas compras. Ó, o pessoal tá mandando aqui no WhatsApp, é o seguinte, Tito, pergunta pro Tito se ele conhece Jesus. Com certeza. O Jesus. Com certeza. O Jesus. O Jesus. Da Cidade Norte. Da Cidade Norte. Meu amigo Anderson. Isso, olha. Anderson. Salve, Anderson. Olha, engraçado, engraçado. Que tem as marcas, né? As marcas, as melhores marcas do país, né? Tem a Didinha, tem o Denim, tem a Pitt, Diana, Lycon, Narfo, Didinha. A Didinha já falei, né? Essa marca Narfo é uma marca nova, né, Tito? É uma marca nova aí que a gente eu não conhecia. Tá trabalhando. Há uns 3 anos aí, 9 entre aspas, né? Sim, mas sim. Mas assim... mais uma novidade, né? Preço e qualidade. Dá preço e qualidade. Sensacional. Então tem que ir pra leve, aproveitar, fazer sinônimo. A festa, fazer... São essas parcerias que fecham que dá resultado para pro cliente, exato, né? Exato. Achar marcas novas, marcas boas e com preço e qualidade. Aliás, os dois, né? Os dois. É, os dois. Então, ia no lugar certo, na leve. E além de tudo que nós falamos aqui, né? De tudo, essas coisas boas aí, ainda vai... Tem a possibilidade de ganhar o quê? Concorrer a uma viagem e mais um ano de compra grátis. É. Aí é bonito. E o Robert não vai ter espaço. E o vermelhão do Robert. É. Já era. O Robert, tem tipo o Enéas, tem um segundo, dois segundos. O Bolsonaro se elegeu com 8 segundos. Fala propaganda em 8 segundos. Aí. Será que dá pra falar um pouquinho agora? Boa tarde. Tito, pode ser? Pode. Tito, valeu. Bom, Tito falou bastante das promoções, falou bastante do prazo que nós temos, um prazo super diferenciado que ninguém tem na cidade. E a gente tocou numa situação semana passada, né, Jorgão, que tu falou muito bem, que o prazo que a gente anuncia, igual esses 10 pagamentos pra começar a pagar em fevereiro, é pra todo mundo, gente. Então, você que quer abrir seu cadastro, né, você que já tem seu cadastro, não tem que torcer pra tal time, né, figurinha, não sei o quê, não. Isso é farofa na Irlândia. Tô louco. Então, que o cadastro tá sendo anunciado, vai ser feito pra você e você parcela, tem 10 pagamentos no seu crediário. Importante falar, frisar, não tem juros, tá? Nós não cobramos juros, é o preço da caixa lá e não cobramos juros e a primeira parcela pra fevereiro. A situação de domingo vai ser diferenciada. Nós temos promoções pra arrasar. Olha só essa sapatilha que eu vou anunciar aqui. Sapatilha da Lili B. Essa sapatilha quem fabrica é a Piccadilly. Olha que legal. É uma sapatilha que vai estar em torno de R$99, R$89. Nós vamos liquidar. É pra acabar. Piccadilly é marca de extremíssima qualidade. E só vai acontecer essa promoção. Né? É, show de bola. Quem conhece sabe que é conforto. R$19,90, cara. Nossa. Isso. Só no domingo. Peraí, de quanto? De R$99, tem umas que estão R$89. Por R$19,90. Nossa, isso é torrar, hein? Muito barato. É pra aproveitar essa promoção fantástica. Nós vamos colocar. Se tivesse 44, eu ia começar a usar essa sapatilha. Olha, só olha pelo preço. Pelo preço bom, né? As promoções do tabloide, pessoal, recheado, muitas novidades, oportunidades pra você dar de presente pro amigo secreto. Você vai encontrar toda a linha de chinelo da Coca-Cola, da Rafite, aquele que vem na caixinha bonitinha. É um presentão. Você encontra toda a numeração. Não deixe pra depois, com esse prazo, pra começar a pagar em fevereiro, com esse tabloide recheado, cruzeiro pra toda a família. Nossa. Mais um ano de compra grátis, cara, não deixe lá pra dia 20 pra fazer a compra pro Natal. Vá agora, porque agora você vai encontrar toda a numeração, chegou toda a coleção e com certeza você vai comprar muito mais confortável, com muitas oportunidades. Só felicidade. Sensacional, só na leve, né? Domingão, então, das... 3 às 7. Das 15 horas às 19 horas e dá tempo de dormir, descansar domingão, fazer o churrasquinho. Tá de boa. Feliz, né? E a tarde vem pra leve e aproveita. Não vai poder aproveitar. É isso aí. Um abraço, bom final de semana. Valeu, Robert. Obrigado pela participação. Jorgeão, os ganhadores. Isso, a Franciele Padilha e o Lucas Eduardo Brás. Franciele Padilha e Lucas Eduardo Brás ganharam aí os ingressos pro jogo do União e do Flamengo Master. E além de tudo, ganhou o cupom para concorrer. Depois o Kleber faz um favorzinho, dá um feedbackzinho para eles, tá? Então, para eles tirarem aqui na portaria da Super Jovem. No máximo até sábado ao meio-dia, porque depois não tem ninguém ali na frente. Só tem nós aqui escondidos e a gente não gosta. negócio. Escondido. Que nós somos muito bonitos. Nós não somos sociáveis. É, nós não somos. Nós somos tipo bicho em cativeiro, né? Exatamente. Né? Fica ressabiado, como diria a volta. Ressabiado. É. Então, assim, a Franciele Padilha e o Lucas Eduardo Brás colam aqui no Super Jovem com identidade e vão curtir esse jogaço. Nossa. E concorrer a prêmios em dinheiro lá no jogo do Beltrão Master e do Flamengo Master. É, o melhor do melhor dali é comer os churros, né? É. Comer os churros, comer aquela pipoquinha. Ah, é bom, no campo, né? É bom, e com, né, os amigos, né, cara? Nossa. No barranco. Eu prefiro comer na arquibancada no campo, os caras iam me dar uma bolada. E viu? É. Iam acertar na cabeça. Que dúvida! Ia ser com a bolada na cabeça. É. Kleber. E tem ingresso, 3 ingressos pro pessoal curtir. Bah. O Super Show que acontece hoje na Flame, Cássio Marcos. Lembrando que tem que pegar hoje, né? Porque o ingresso é hoje. Sim, então aproveita, ganhou, já aqui corre na aqui na rádio, aqui na portaria da rádio. Aliás, mentira, cara. Deixa eu explicar. Mentira, então a gente vai pôr o nome na lista. Na desculpa, lista. Precisa. É muito mais simples. Eu tô viajando aqui, né, cara? Tá, então o pessoal vai estar com o nome na lista, só entrar lá, apresentar a identidade e entra na festa. Tá, então saiu aqui pra Natiele Albuquerque. Kleber tá anotando aí. Natiele Albuquerque. Bruna Botim Burato. Bruna Botim Burato. E também a Elisandra Feiten. Feiten, né? Deve pronunciar Feiten. Elisandra Feiten. Anotado aí, Kleber? Aham. Então, como é que faz? Só chegar lá na hora. Só chegar na Flame, vai estar na lista. É. Então a Elisandra vai pro fighting hoje. Vai pro fighting. Galera, vamos embora? Bora. Que o sino tá tocando. Tchau pra vocês. Tchau. Valeu. Tchau.